Geralmente, quando nós vamos a uma agência bancária, é para retirar dinheiro. Após fazer um saque, saímos do banco e seguimos nosso destino. É aí, justamente quando nós saímos do banco, é que ocorrem alguns assaltos. É a chamada saidinha de banco. Os assaltantes ficam de prontidão, vigiando, observando as pessoas que entram no banco para realizar suas transações. E as mais desatentas acabam por se tornar vítimas fáceis desses bandidos. Algumas atitudes podem ajudar a dificultar a atitude do assaltante. Antes de entrar no banco, observe quem está parado perto da agência. Se houver alguém e perceber que esse indivíduo fica olhando fixamente na direção do banco, tome cuidado. Nunca entre na agência com cartões bancários na mão. Isso mostra para o assaltante que você está com pressa e que você não está atento. Os assaltantes sempre preferem pessoas distraídas. Quando chegar no caixa eletrônico, não deixe que as pessoas desconhecidas fiquem perto de você. Dificilmente você vai ser assaltado dentro de um banco ou de um caixa eletrônico, porque lá tem seguranças armados ou câmeras de segurança. O assaltante não quer sofrer riscos, mas ele pode observar dentro do banco o que você está fazendo e fazer o assalto fora dele. Nunca conte dinheiro em público. Se houver necessidade disso, peça um lugar reservado dentro da agência. Alguns bancos têm locais reservados especialmente para isso. Informe-se. Quando for sacar uma quantidade de dinheiro, procure fazer sempre de uma forma discreta e guardar dentro do local seguro, antes de sair do caixa. Evite sacar valores altos em espécie. Prefira sempre as transações eletrônicas, que oferecem mais segurança, comodidade e eficiência. Não é sempre que tem um bandido dentro da agência bancária esperando para praticar um assalto, mas cuidado nunca é demais. Passe esta dica adiante.